de hotel de luxo e vinho importado pra impressionar. Tá certo, pra ser daquele jeito eu vou improvisar. O meu cantinho é simples, cabe você e eu. Deixei tudo do jeito pra gente se amar. O som tá dando certo, tocando uns modão. Doido e sofrido pra gente se amar. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. Arrocha! Ale Andrade, o doutorzinho do Arrocha. Portal do Arrocha. Precisa de hotel de luxo e vinho importado pra impressionar. Tá certo, vai ser daquele jeito, eu vou improvisar. O meu cantinho é simples, cabe você e eu. Deixei tudo do jeito pra gente se amar. O som tá dando certo, tocando uns notão. Doido e sofrido pra gente se amar. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer.